filme faz cantar. São tantos crânios afogados nesse mar de lama que me dão motivos para eu cantar tristeza. Espirrando sangue ao falar de violência, escrever os motivos, o porquê do meu veneno. Momentos felizes são antes de nascer, depois é inferno, é daquele jeito. Quem é que é culpado pelos nossos erros? Quem é que é culpado pelos nossos erros? Soldação nesse mundão deu o seu valor e preço. Quando sobe no palco traz munição e arma. Mata mais um moleque, suja quebrada. Bota os lock na fita do assalto ao banco. Toco na cara, clima de tensão, pânico. Vivemos em meio à guerra e o povo refém do medo. Tiros e sequestro, familiar em desespero. Óbitos e corpos, cemitério clandestino. Milícia, polícia, grupo de extermínio. São tantas as palavras que o crime é constante. O barril de pólvora vai estourar o alto-falante. Aqui é o Brasil, onde o terrorista senta o dedo. É bala na cara, descarrego todo o meu veneno. Isso são tiros, quem foi, quem ouviu? Quem dera que o cantador pudesse calar o fuzil. Maldita sociedade que só olha pro umbigo. Se sonha profissão, perigo, você me quer banido. Quem dera que o cantador calasse o fuzil. 40 graus Brasil em guerra civil. Maldita sociedade que só olha pro umbigo. Se sonha profissão, perigo, você me quer banido. Quem dera que o cantador calasse o fuzil. 40 graus Brasil em guerra civil. Oh meu Deus, o que eu fiz? Qual foi o meu pecado, hein? Talvez cantar o ódio me deixou petrificado. No meu meio, atos que desafiam os covardes. Eu tenho no meu peito encravada a coragem. O mundo é cercado por 9 milímetros. Rimas, decibéis, aumenta os ritmos cardíacos. A verdade é que não existe dublê. Nas asas da canção, Giovanni com vocês. Dizem que a vida tenta imitar a arte, mas a realidade às vezes não é verdade. É covarde, pasmem, me diga se cê sabe que o corpo é fraco quando a alma não combate. Onde está a paz? Quem é que financia a guerra? E quando não consegue, financiam sua miséria. E é nessa guerra que as mães perdem seus filhos. Barraco de madeira e de tá em cima mais de quilos. Eternamente Brasil, capital da sexualidade. Ou de menores de 18 afora sua malandragem. É o mundo louco, mas não fumei a erva. Pra cantar tristeza eu só abri minha janela. Pra ver os moleque desde cedo se destruindo. Atravesso a multidão e sigo meu caminho. Maldita sociedade que só olha pro umbigo. Se sonha profissão, perigo, você me quer banido. Quem dera que o cantador calasse o fuzil. 40 graus Brasil em guerra civil. Maldita sociedade que só olha pro umbigo. Se sonha profissão, perigo, você me quer banido. Quem dera que o cantador calasse o fuzil. 40 graus Brasil em guerra civil. Cadê a paz no mundo? Jaz no maligno, nossa trilha sonora foi coroada com tiro. Enquanto o empresário no iate toma uísque, caso filho mutilado reza pra não ser forcado. A desigualdade aperta a metralhadora, explode bomba quando aparece na emissora. O crime do santo feriado mandou um recado que não está parado. Enquanto houver descaso, o sonho do kamikaze não é ver sua patronita. Com ódio, com sangue, com crime e chacina. Mas foi com essas cartas que aprende a blefar. Dá força propulsora pra loucura da AK. Cadê sua proteção, doutor? Ela falhou. 45 acabou com sua máscara, morou. Ao me ver, não sabe, ela financiou meu sonho. Com toca na cara e desfigurando o corpo. Queria eu luxando na avenida com farinha. Me afogando na bebida pra eles tirarem minha vida. Com o corpo todo furado pelos porca queima-roupa. Foi já flagrante e meu nome pra fora. Maldita sociedade que só olha pro umbigo. Se sonha profissão, perigo, você me quer banido. Quem dera que o cantador calasse o fuzil. 40 graus Brasil em guerra civil. Maldita sociedade que só olha pro umbigo. Se sonha profissão, perigo, você me quer banido. Quem dera que o cantador calasse o fuzil. 40 graus Brasil em guerra civil.